18905. Confirma a frequência. 18905. Como 715 para 2000 pés, estado de brilhante em forma estabilizada. Reduzindo para 1809, seguirão 757. Ok, chama redução, voo 1795. Commanding Zero, please land runway 10 wind 120 degrees 04 knots. Where to land, right? Bom dia, 3507, por gentileza, identifique, desça para 070. 070, 3507. Gol 897 para 3000 com 1013. Esse é o peso 9093. Gol 897. Reduza para 2109 no 897. 2109. Estabilizou em torno, agora no 7 e no 5. Torre 18695. Confirma só a frequência, por favor, 16, é 26? Não, 95. 895, obrigado. Salvador, bom dia, gol no 7 e no 5. Uno 5, se me aproximação e informarei que está livre. Aguarda, gol no 7 e no 5. Número 07, nível NS, forma estabilizada. Estabilizado, bom, mas... 980 on the ground, at 49. Approve attack 6 Alpha Juliet 811. Alpha Juliet 811. Pouso autorizado na 1-0, 23.0, grau 0-69. Autorizado o pouso na 1-0, gol 7-1-5. Velocidade 190 mais. 190 reduzindo, 1897. Bona 715, solo 52, libera direita na minha escuta, Alfa Juliette 02. Direita na sua escuta, Alfa Juliette 02, Bona 715. Passagem para América, Bona 715. Com 607, complexo final ILS, X-ray, pistão 1-0, chame agora todo o Salvador. Em 1-8, decimal 9-5. Decimal 1-8-9-7, desce para 2000 pés, autorizado sinal ILS X-ray, em altimento 9-0-9-3, barra estabilizado. 2000 pés, 9-0-9-3, autorizado ILS, para nós estabilizado, 1-8-9-7. Autorizado na 1-0, vento 1-8-9-7. Prossiga. Pode ser só 1-7-6-0 aqui para acender a altura? Certo, em Simbra, autorizado em Simbra 897. Simbra, então, 1-8-9-7. 3597, reduza a velocidade para 220 nós, desça para 4000 pés, ajuste 903. Foi para o TAN 3597, confirma? Afirmo, desça para 4000 pés, reduza a velocidade 220 nós, altímetro 903. Ok, 4000, 102, 105 nós. 1093, está 3597, altímetro. 33 agora, obrigado. Passando boa noite, 97, na estabilidade S, não vai ser necessário o descimento, já não prossegue na aproximação. Sente, completo final, ILS, Activation, turno 8, decimal 9, 5, bom fogo. 8, 9, 1997, mas certo vai estar travado. 97, ciência, continue a aproximação e informarei para o Guardança está livre, 97. Voltou, está confirmado, a posição do voo 975 é A2? Afirma-se, 02. TAN 3597, desce para 2000 pés, livre de restrição de altitude em pelo. Autorizado sinal ILS X-ray, informe estabilidade. Ok, prossegue 2000, sem restrições, autorizado ILS, chamarei estabilidade TAN 3597. 307, solo 57, libera a direita na minha escuta alfa, reportante da Juliette. Na direita, tem escuta, reportante da Juliette, chegou 196. Voo no 897, pouso autorizado no 0, vento no 30 graus, 069. Livre, pouso pista no 0, voo no 897. E07, Alfa Juliette 09. Alfa Juliette 09, voo no 607. Para Brasília, informação Golfo. 75808, autorizado Brasília, 360, aperto Lua 17. Decola da 1-0, primeira curva direita, saída árvore, transição elefa. Controle 1-935, transponder 5175. Ok, autorizado 360, confirma. Saída, sua mãe. Árvore, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo. Após Eco Lima, Eco Fox Alfa. Gente, só autorizado 360, fez a Árvore, transição alerta, aeroceano, fez o 1-7, decolando a pista 1-0, com curva direita, controle 119-35, responde 5175, ou F-508. 508, correto, chama o pushback acionamento. Amarelo, obrigado. Solo 59, libera direita, solo 219. Direita 219, grato. Tá se livrando aqui, escuta. 97 Alfa, chamando a Juliette. Chamando antes da Juliette, gol no 897. Adiantou 3201 no contato a radar, desce para o nível 080, autorizado a chegada a ponte. Vou a Lagoinhas, 3201. Ingressa Juliette, portão 5. Ingressa Juliette para o 5, 897. 3171, autorizado que fizer acionamento 07, estamos solo 1219. 19. Solo 3171, primeiro acionamento 27. Autorizado, chama o táxi. Tá, táxi 371. T35 no 7 estabilizado, curso localizador? Afirmativo, senhor. 7 completo, sinal ILS, XY0, chame turno 8, decimal 95, bom pouco. 118.95, tá 35 no 7, obrigado. Bom dia, tá 3517? Tá 3517, pouso autorizado na 0, vento 140 graus, 059. Livre pouso na 10, tá 3517. Bom dia, Papá Romeu Tango, dia bravo, prossiga. Uno, 18, mais 5. grande abraço para a Copa São Paulo no 2009. Que é a frequência da torre 295, por gentileza. 3201. Bom dia, Bravo, chama novamente o solo 1219, gentileza. Ciente. Quatro autorizado. O que aguarde? O objeto 5808, eu tenho aeronave da tanque e já vai pedir táxi, aguarde. Aguardando, 8804, aguarde a cópia, o ajuste no 0-3, bom dia. 0-3, bom dia. O tanque de Abravo, por gentileza, você tem um horário do plano? Ok, para as 8h50, só um instante, não tenho no meu sistema, vou coordenar com a sala aí. Solo 08, direita solo 1219. Direita 1219, Livre táxi em frente, via pátio, Índia Alfa, ponto de espera 1895, 1013, o TAM 3171, boa viagem. Pátio, Índia Alfa, 1013, ponto de espera 1895, obrigado, boa semana. Fala, bom dia, tá 3597, Tesoura. 3597, bom dia, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, tá 3597. para a cópia, o Tangra Bravo. O Tangra Bravo, só uma curiosidade, Serra Novembro, Serra Novembro é... aqui no CIA, aeroporto? Ok. Autorizado, Serra Novembro, para Morro de São Paulo, 500 pés, speech. Vai decolar com a frequência da torre, 1895. Vai via corredor Axé, via linha litoral sul. Chame 1895 a torre para a coordenação para a decolagem. O Tango de Bravo, 1935, controle. Eu aciono o transponder 0137 para a decolagem, o POB. Chame a torre 1895 para a decolagem, o Tango de Bravo. Quanto da Juliette está 3597? 3597, portão 7. Certo. Salve, Salvador, bom dia. O TAN 3890 para informação. Voo para a Juliette 3790. TAN 3601, desça para 4000 pés, ajuste no 013. Após pelo, desça para 2000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. ILS, autorizado 4000, após pelo, desça para 2000, tá 3201. Você coloca pro sul, a porta sobre a cabeceira no teto, cruzando o campo sobre a pista no teto. São 4, agora sim autorizado, chama o táxi, vai ver. Vai, táxi. Inicialmente sem nenhum tráfego na final do 1-0, apenas está livre o cruzamento do eixo de aproximação da 1-0, tá um dia bravo.